A partir de agora, junto com você, nesta verdadeira companhia, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. As informações do setor de transporte de passageiros, as novidades, os momentos complicadíssimos que estão as fabricantes. Tem notícias circulando por aí que a Comil está parada. E pedindo ajuda judicial, é. Coisa está feia pro lado da Comil, infelizmente. Lorena já está parada há bastante tempo. Agora, no Sul, também está parada a fábrica da Comil. É o que estão dizendo por aí, as informações que a gente tem recebido. E se não bastasse já a crise, né, que está acontecendo em geral nesta área automobilística, a Comil acabou levando ainda um calote do governo. E contratou serviço, mandou fazer vários ônibus e não pagou. Simplesmente não pagou. Mas quem assume daqui em diante não tem que assumir também as responsabilidades? Como é que fica nesse caso, né? Eu não sei em que situação está, né, esse lado da Comil aí em relação ao governo, em relação a tudo, né? Porque quanta gente está desempregada, quantos profissionais da indústria e as outras empresas que prestam serviço para a Comil acabaram ficando na mão também. Então tem uma cadeia de situações que acabam acontecendo. Eu não sei que pé está agora, que situação está a questão com o governo, mas quem assume a responsabilidade agora em diante não é o novo presidente, não é o novo governo, como é que fica, não é? Essa situação é triste demais quando o próprio governo começa a ser inadimplente com as empresas. Como é que fica? Quem é que vai investir, né, num país onde o próprio governo paga as empresas brasileiras, né? É complicado essa situação. Quer participar com a gente, comentar os assuntos? 16 99182-1468. E se você tem novidades, informações da sua região, pode mandar para nós também. Se você flagrou um ônibus novo circulando aí no seu bairro, na sua cidade, conta como está a situação do transporte urbano aí na sua região também, rodoviário. Tem cinto de segurança nos ônibus que você anda rodando por aí? Fique atento, viu? Porque a gente está recebendo aqui vários comentários depois do ocorrido lá com o ouvinte lá das Minas Gerais, Juiz de Fora, que tem muitas empresas que estão fazendo vista grossa aí com itens importantíssimos de segurança. Se aqueles que nós estamos vendo estão circulando com problema, imagina aquilo que a gente não enxerga no ônibus, hein? Aquilo que a gente não está vendo. É preocupante. E empresas grandes, né? Eu ouvi de uma vez de uma pessoa que trabalha na área do transporte, inclusive, se eu não me engano, foi na Fenatran, na última Fenatran. Ele me disse que o transporte coletivo não é para amador, é para grandes empresas, né? Ele afirmou isso. Eu não concordei com ele, não acho que é bem assim. Eu não acho que é para amador, mas não acho que é só as grandes empresas que tem que tomar conta. Ele estava se referindo à nova resolução da NTT, complicando, dificultando ainda mais os pequenos empresários. O que a gente tem percebido é que a maior parte dos acidentes que acontecem, a maior parte das divulgações, pelo menos, desses acidentes, são de empresas grandes. Empresas até com carros novos. Eu não sei se isso justifica. Ser pequeno ou ser grande pode simplificar ou pode mostrar que a empresa é profissional ou não. Eu acho que é muito pouco. E tem muito empresário sério, pequeno empresário, que tem uma frota reduzida, que faz um serviço muito melhor, mais atento à sua frota. Várias empresas de turismo que trabalham assim e que não são respeitadas como gostariam de ser pelo nosso as nossas autoridades. Isso é também uma outra realidade. E se você tem algo para comentar nesse sentido, participe. 16 99182-1468. Espaço aberto para você aqui na primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. WhatsApp 16 99182-1468. Valendo o livro que será sorteado no final desse mês. Muita gente está querendo o livro. O livro foi escrito pelo Jairo de Oliveira. E o título do livro é o seguinte: Seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. O Jairo destaca alguns itens, um deles como evitar os 9 tipos de colisões, por que muitos reprovam no teste prático. Tá aí, hein? Quem sabe você pode, nesse livro, nesse item, algo tão simples que você não está percebendo. E aí consegue, quem sabe, passar nos próximos testes aí, hein? De cobrador para motorista de ônibus, uma realidade. E até mesmo porque algumas cidades estão extinguindo essa profissão aí de cobrador. Está virando quase que extinção. Em São Paulo já era para todos estarem trabalhando, mas a gente vê aí vários ônibus sem a presença do cobrador. Não sei como que eles conseguem, né? E contra a justiça. Será que a mulher no volante de ônibus é perigo constante? Tem muitas mulheres dirigindo os grandões já, hein? Até ônibus articulado. E anexo o Código de Trânsito Brasileiro. Parabéns ao Jair, muita gente está querendo o livro, você pode ganhar esse livro, hein? Como é que faz para ganhar? Se inscreva no nosso canal do YouTube. A entrevista com Elaine Salzano, da CET, no Centro Escolar de Trânsito, já está disponível no nosso canal do YouTube. Você pode assistir essa entrevista. Depois de assisti-la, compartilhe, deixe seu comentário, como fez aqui recentemente o rapaz aqui, cadê o nome dele? Acabei de responder para ele aqui, dizendo que eu melhorei 1000% nas entrevistas. Que bom, aí a gente está tentando melhorar cada vez mais, né? É Liano Barrão, Liano Barrão deve ser, né? Liano, ô Liano, obrigado pela sua mensagem, gostou demais da entrevista, disse que eu melhorei bastante. O Liano é mais um por um trânsito mais seguro. Obrigado pela participação. Se inscreva no canal, hein? Viu, Liano? Se não se inscreveu, se inscreva para concorrer ao livro e à camiseta, que é o oferecimento do Mundo Truck. O livro é o oferecimento de William, tudo sobre ônibus, seu canal no YouTube. E a camiseta é o Mundo Truck, fala dos caminhões e está falando dos ônibus também. Está bem legal o site, com muitas notícias e informações. Aí a Eliane, direto de Itupeva, daqui a pouco vem falar mais sobre o Mundo Truck. Não é mesmo, Eliane? Trolleybus. O trolleybus é um tipo de ônibus que utiliza energia elétrica para tração em vez de combustível. Por não se tratar de um veículo sobre trilhos, como o trem ou o metrô, o trolleybus não exige via exclusiva para sua circulação. Pode trafegar no sistema viário já existente, compartilhando-o com outros tipos de veículos automotores. Embora se deva destacar que o seu melhor desempenho se dá quando opera em corredores exclusivos. Os trolleybus estão no Brasil há quase 50 anos. Ao longo das últimas décadas, no entanto, seu uso foi reduzido em detrimento dos ônibus movidos a diesel. A presença de trolleybus em lugar de veículos a diesel valoriza a região onde operam. Trolleybus pode servir, inclusive, como instrumento de revitalização das áreas centrais ou de outras áreas do município. Sua utilização pode ser um elemento importante em projetos de desenvolvimento local. Leia mais sobre trolleybus em nosso site www.primeiroclubedoonibusantigo.com. Você está ouvindo a Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da Rádio Ônibus. João Alves Neto, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema. Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Oportunidade de trabalho para motoristas, hein? Atenção, o Emerson compartilhou também no Facebook, para quem está ouvindo aí, ó, e estava me perguntando sobre oportunidades de trabalho. Agora a Andorinha está admitindo motorista rodoviário. É importante ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira profissional na condução de veículos de grande porte em rodovias, CNH categoria D ou E, residir em São Paulo ou imediações, possuir curso de transporte coletivo. A seleção vai acontecer no dia 20 deste mês, terça-feira, às 8 da manhã, o local Garagem Andorinha. Informações pelo telefone DDD 11 de São Paulo, 2103 3914. Atenção, Andorinha está admitindo motoristas rodoviário. Informações pelo telefone 11-2103-3914. 2103-3914. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Notícias do Brasil, do mundo, tudo o que acontece no nosso país, você fica muito bem informado aqui também. O pecuarista José Carlos Bulai foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de gestão fraudulenta e corrupção passiva. Também foram condenados o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Musa, o empresário Fernando Soares, o Fernando Baiano, o ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, os irmãos Salim e Milton Chaim e o filho dele, Fernando Chaim. Eles foram considerados culpados no processo da 21ª fase da Operação Lava Jato, chamada de passe livre, deflagrada em novembro do ano passado. Bulai foi condenado por ter usado contratos firmados com a Petrobras para pagar um empréstimo de 12 milhões de reais que pegou junto ao banco Chaim em 2004. Segundo a sentença, ele recebeu vantagens indevidas no contrato entre a estatal e o grupo Chaim para a operação do navio sonda Vitória 10 mil. Ainda cabe recurso da decisão. De Brasília, Daniele Soares. Ainda cabe recurso, hein? Olha só. Giro de notícias, participa com a gente aqui e mande a sua opinião sobre os assuntos. Você pode participar conosco através do WhatsApp 16991821468. Depois da Paralimpíada, a Semana Nacional do Trânsito não será a mesma. É o assunto de daqui a pouco com o Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontece. É vivendo logo, logo a Semana Nacional do Trânsito. Se você não viu ainda a entrevista com a Elaine Salzano, veja que tem um convite bem legal, gente. É um curso gratuito, vai falar sobre estresse no trânsito. Com a presença da doutora Paula, no dia 19 desse mês, a 1 da tarde até as 16, a partir da 1 até as 16. Você pode dar fazer uma visita lá na CT e participar desse curso gratuito, importantíssimo para você se qualificar ainda mais. A CT fica na Avenida Carlos Lacerda, 1143, no Jardim Rosana. Avenida Carlos Lacerda, 1143. Mais informações no site www.ctcursos.com. WhatsApp, vamos com a Eliane. Direto de Itupeva. Alô, Eliane. Fala para o Marcos, Eliane, que a mensagem que ele enviou esses dias, infelizmente, apagou do nosso WhatsApp aqui, porque deu problema, tive que reinstalá-lo e foi uma briga danada fazê-lo funcionar. Eu consegui, mas sumiu um monte de mensagem, inclusive a dele. Pede desculpa ao Marcos, e infelizmente sumiu a mensagem que ele mandou há poucos dias. Vamos ouvir a Eliane, direto de Itupeva. Oi, Henrique. Oi. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Itupeva. Eu sou a Eliane. Notícias do site. Marco Polo é fornecedora da Scania no projeto de ônibus nacional movido a gás. Vito é eleito o melhor veículo comercial de até 3 toneladas. CCR e MS Via altera tarifas de pedágio nesta quarta-feira. Volare anuncia desenvolvimento de novo modelo 100% elétrico. Todas essas notícias completas, acesse no site www.mundotruck.com.br. Vende truck, vem com a gente. Esse é o nosso mundo, esse é o Mundo Truck, junto com a Rádio Ônibus e a Rodovia Brasil. Rodovia Brasil, bastante informação, notícia bem legal lá na Rodovia Brasil também. Ela complementa a sua participação pedindo música. Henrique, toca pra mim Caminheiro com o Zé Henrique e Gabriel. Essa música vai especialmente pro G Artes, o Vander lá de Minas, pro Lula Buzzi pra esposa, pro Júnior da Pelicano, pro QRA Beiço, pro grupo dos coletores de cana e pra todos os ouvintes. Obrigada. Então vamos lá, aumenta o volume. Ei, Caminheiro, essa música eu gosto também, hein? Gosto demais dessa música. Zé Henrique Gabriel, a pedido da Eliane de Itupeva, pertinho de Cabreúva. Alô, Itupeva, toda a região. Aumenta o volume aí, ó. Ó, essa música é boa demais. Alô, JP, Viola Caipira, hein? As duplas sertanejas mais novas, tocando música raiz, boa demais da conta. Caminheiro que lá vai indo, guardando, voltei ao passado. Meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço, onde couro cru. Me vi no arreio do meu alação, berrante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro. Bateu a saudade, veio de desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe, o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. No meu peito doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Acabou tocando três músicas, um trechinho de cada, né, Liane? Mas olha as três que eu gosto. Foi bem legal. Caminheiro, Poeira da Estrada e Porta do Mundo, hein? Sertanejo bom demais da conta com Zé Henrique e Gabriel aqui na Rádio Ônibus. Tem todos os estilos musicais, tá? Não é só sertanejo. Você pode escolher, pode ser música dos anos 80, 60 e mais. Pode ser música italiana, francesa. Já toquei de tudo aqui, hein? Você pode participar fazendo o seu oferecimento musical aqui para a nossa programação. Aproveitar e participar do WhatsApp aqui, mandando seus comentários em 16991821468. Os débitos da Comil em Carroçadora, né, são de 430 milhões. E aí tem dinheiro, né, que é dinheiro nas questões trabalhistas, tem débito com o banco e com fornecedores. Gente, fornecedor sofre, ainda mais quem fornece às vezes com exclusividade uma empresa grande, como no caso da Comil. Aí a empresa para, né, tá pedindo ajuda aí, né, uma recuperação judicial. E aí como é que fica essa situação, né? Para a própria Comil, os trabalhadores e os fornecedores, gente. É triste demais a situação, precisa melhorar urgentemente. Situação muito triste agora com a Comil, né? Muitos trabalhadores parados, porque não tem pedido mais, né? Não tem pedido, e pior que quando fecha acordo, tem gente que ainda não paga, né? Aí a coisa piora de vez, né? Para onde nós vamos agora, tem notícia e informação sobre a Receita, que paga o quarto lote de restituições do Imposto de Renda. A Receita Federal paga hoje o crédito do quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Estão sendo liberadas também restituições que estavam na malha fina dos exercícios de 2006 a 2015. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações e a situação cadastral no CPF. A Receita lembra que a restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deve fazer o requerimento por meio de um formulário na internet. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento no telefone 4004-0001. Para agendar o crédito em conta corrente ou poupança no próprio nome, em qualquer banco. Ao vivo de Brasília, com informações da Agência Brasil, Jéssica Gonçalves. Obrigado, Jéssica. Vamos para o WhatsApp. Mensagem chegando. Mande a sua mensagem também. Final do telefone 8112-DDD19. Quem será, hein? Alô? Bom dia. Oi. Que é o Sissão da Americana. E aí, Sissão? Eu ouvi você falar agora sobre aí os cobradores que não trabalham mais. É verdade. Nos ônibus, só motorista. É, isso mesmo. Ele cobra. Ele dirige o ônibus. Ele presta atenção no trânsito. Ele olha o retrovisor dos dois lados, o meio, as duas portas. Eu não concordo. Vocês me desculpem, alguém que estiver ouvindo, ou for contra, ou que for a favor. Eu não concordo. Eu fui motorista, aliás, eu sou motorista de ônibus, tá? Mas eu não concordo. Sou daqui de Americana, meu nome é Sissão. Motorista trabalhar sozinho para cobrar e dirigir. Ele está botando a vida dele em risco e a vida de todos que está dentro do busão, tá? E dele também. A SCA, Deus o livre, cometeu um acidente inesquecível. Deus o livre, uma hora dessa. É verdade, Sissão. Não concordo também, né? Motorista é motorista, cobrador é cobrador. Não, mesmo que tenha bilhetagem eletrônica, eu sou a favor do segundo homem dentro do carro. Eu acho que traz mais segurança, traz mais informações ao passageiro, ainda mais tem as questões de acessibilidade, tem ajuda que esse cobrador, mesmo que não esteja mais fazendo, né, a cobrança, o troco, né, do dinheiro ali, porque talvez não tenha em alguns lugares, embora isso ainda não é realidade, né, estão tentando que seja, mas não é, ainda tem bastante dinheiro circulando, diminuiu bastante, mas tem bastante ainda circulando em várias cidades por aí. Mesmo assim, mesmo se não tivesse mais moeda circulando dentro do ônibus, eu sou a favor do segundo homem no carro, ajudando, auxiliando o motorista. É porque auxilia o passageiro, principalmente as questões de acessibilidade, os ônibus que têm elevador e outras coisas mais que ajudam muito a presença do segundo homem, não é, o Sissão? E a realidade ainda é que o motorista tem que validar bilhete, tem que olhar o trânsito e faz isso às vezes de maneira errada, porque faz com ônibus em movimento, não é correto, né? Tem que parar, puxa o maneco lá, deixa o trânsito juntar lá atrás, deixa o pessoal buzinar, fazer o quê? É importante dar o troco direito, já que tem que fazer, e com segurança. Não pode fazer dirigindo, que é como eu vejo aqui na minha cidade. Minha cidade o pessoal vai dirigindo e olhando para frente, olhando para o passageiro, olhando para a gaveta, procurando as moedas. Tudo isso ao mesmo tempo. Não para o carro de jeito nenhum. O ônibus está circulando e está fazendo a cobrança. Até que um dia aconteça uma tragédia e aí sai na grande mídia, né, para ver se alguém toma alguma atitude, infelizmente. Mas não pode. O que precisa é ter o segundo homem dentro do carro, né? Isso deveria ser norma geral aí, lei, mas quem de peito vai conseguir fazer com que as empresas respeitem e tem o segundo homem no carro? Eu quero ver quem que de peito vai conseguir, não é? Porque as empresas que estão mandando aí no pedaço. E aí precisa resolver essa situação o quanto antes. Agora, se eu não estou muito enganado, na última vez que eu conversei com um vereador em São Paulo, não vou falar o nome dele porque nós somos em época eleitoral, não vou fazer campanha aqui no rádio, mas ele me disse que a justiça já tinha obrigado a cidade de São Paulo, por exemplo, determinou o retorno desses cobradores. Eu não sei em que pé está a situação que isso está, porque eu não vejo. E aí, na minha posição de leigo, né, não entendo nada, quando você vai contra a justiça, você pode ser até preso, né? Se a justiça determinou algo, você está descumprindo, poderia ter até prisão para, nesse caso, o secretário de transporte. Ou estou errado? Não sei se eu estou certo. Estou dizendo o que eu acredito. O pouco que eu sei das coisas. E assim vai, né? Vai empurrando com a barriga e não tem cobrador nos ônibus nas antigas cooperativas. Deveria ter, né? Não é norma, não é regra, não é uma determinação judicial. Como é que tá? Não sei como é que está a situação, sinceramente, aqui em São Paulo. Se alguém tiver mais detalhes, se o Adamo Bazano puder nos ajudar aí, trazendo informações, assim que possível. Porque eu até queria entender como é que está São Paulo. Porque São Paulo é o espelho, o reflexo das outras cidades. São Paulo faz de uma maneira, as outras cidades vão copiando e conseguem, não é? Então é por isso que tem muita cidade aí na grande São Paulo também, até no interior, dispensando o cobrador deixando só o motorista. Na minha querida Catanduva também é assim. Não tem mais o cobrador. Faz tempo, né, Adriano? Faz tempo que não tem. E deveria, né? E o transporte lá não é maravilhas, infelizmente. Deveria ser muito melhor. Alô, Natal. O Natal, deficiente visual, sabe disso, né, Natal? Como é que tá aí a acessibilidade para quem é portador de deficiência nos ônibus da cidade de Catanduva, por exemplo? Como é que tá a cidade de Franca? Faz tempo que eu não vou andar de ônibus lá em Franca, que agora tem os novos ônibus da Marco Polo, né? Demorou para chegar, lançaram, fizeram a exposição na Transpúblico, mas demorou para chegar lá na população. Depois que a gente falou tanto aqui, chegou lá o ônibus em Franca, agora circulando o novo Marco Polo, já está circulando o urbano lá na cidade de Franca. E mistura, né? Ônibus novo, ônibus velhos. Como é que tá a cidade de Franca aí? Quem é de Franca me ouvindo aí, o região? Conta para nós aí como é que tá essa questão de motorista e cobrador. Ainda tem cobrador aí no ônibus de Franca? Tá resistindo? O Sissão não concorda que tenha somente o motorista. E você? Quer comentar os assuntos também? Participa com a gente aqui. 16 99 82 14 68. Tem mais participações, agora é da Paraíba, J.E. Artes, na linha. Fala, Carlos. Falo. Aqui é J.E. Artes, Minibus, direto de Solana, na Paraíba, enviando um salve aí, um alô a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Estamos aqui na escuta, hein? Pode falar aí de seus assuntos bacanas aí pra gente estar escutando aqui. E espaço para você comentar os assuntos e os causos, viu, J.E. Artes? Às vezes não dá pra falar no Skype, aproveita e manda causa aí no WhatsApp, tá bom? Quando puder, pode mandar aqui os seus causos já vividos na Itapemirim, quando você trabalhou lá, ou como passageiro, né? Como passageiro, você viajou bastante de ônibus, agora faz tempo que não viaja, não é? Mas quando puder, conta um caos aí, pra gente se divertir um pouco aí, tá bom? Participa com a gente aí. Teatro, gente, ó, estreia, obrigado, José Dantas. Teatro para esse sábado, dia 17, às 7 da noite, é uma estreia. O Teatro Maria de la Costa, na Rua Paim 72. Ingressos a R$ 40,00, apresentações aos sábados, às 7h30, e vai até o dia 26 de novembro. A censura é 14 anos e a peça dura 70 minutos. É uma comédia e o nome da peça é IML, Instituto Meio Legal. É uma comédia que conta a história de Dona Glória, uma mulher brasileira, representante da diversidade cultural de nosso país, procurando emprego na cidade grande. E aí, ela acaba trabalhando na limpeza de um necrotério. Desde o seu primeiro dia de trabalho, se vê às voltas com fatos estranhos que começam a acontecer no necrotério. Alvo de grandes confusões, a rotina de trabalho de Dona Glória será profundamente abalada com a curta ponte entre a vida e a morte. Comédia. Teatro Maria de la Costa, teatro, um dos teatros mais tradicionais na cidade de São Paulo, valendo pares de ingressos para você que quer ir ao teatro em São Paulo nesse sábado, 7h30 da noite. É uma estreia. IML, Instituto Meio Legal. O que faz para ganhar o ingresso? Ser convidado nosso. É um sorteio, depende do número de participações que vão chegando aqui. Eu vou ligando, vou mandando mensagem no seu celular. Instale o aplicativo Rádio Ônibus no Google Play, gratuito, fácil, moleza. Instalou o aplicativo, na aba Recados, mande a mensagem dizendo: eu quero ir ao teatro. Moleza, moleza, moleza. Agora é com você. Né? O convite posso fazer ligando para o seu celular amanhã, sexta-feira, ou mandando uma mensagem de texto. Então fica com ele ligado para receber o nosso convite. Se você nunca foi ao teatro, está aí a oportunidade. A Rádio Ônibus tem proporcionado entretenimento entre os motoristas, viajantes, busólogos, familiares e motoristas que nunca foram ao teatro. A oportunidade é agora. Já tem motorista viciado em teatro, hein? Está querendo ir todo final de semana. Você também quer ir? Participa. Instala o aplicativo Rádio Ônibus, Google Play, sistema Android e na aba Recados, mande a mensagem dizendo: eu quero ir ao teatro. Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Parada. Seja você a mudança no trânsito. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Um alô aqui para o Adelson Ferreira, do Grupo Constantino. Eu tive a honra de conhecê-lo e até entrevistá-lo lá na Breda, em São Paulo, um evento anual que tem lá, a Rádio Ônibus, o primeiro clube do ônibus antigo, sempre presente. O Adelson é motorista rodoviário, sonho de trabalhar com rodoviário, trabalha, dirige ônibus DD, e tem uma entrevista bacana com ele, é que está no ar aqui. Vamos colocar no ar, rapidinho, será que dá para achar aí? Vamos procurar aqui a entrevista com o Adelson. Ele é lá do Rio de Janeiro, é ouvinte nosso, e motorista profissional. Está sempre acompanhando a Rádio Ônibus aqui, foi uma honra conhecê-lo. Ele contou um pouco da sua trajetória, porque talvez você que está começando agora, está no urbano, está querendo ir para rodoviário, ou está querendo começar como motorista rodoviário, às vezes não sabe o caminho, né? O primeiro não já desistiu. E eu recebo várias mensagens aqui de motoristas elogiando a Rádio Ônibus, elogiando o trabalho, e comentando que eles tiveram um sonho de ser motorista, receberam vários nãos, mas um dia conseguiram. Alguém deu uma oportunidade e começou a trabalhar como motorista. E hoje estão felizes aí. Talvez você precise ouvir esse bate-papo com o Adelson, motorista rodoviário do Grupo Constantino. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Vamos ouvir um bate-papo com o Adelson rapidinho, mas muito legal. Do Brasil, eu tenho a grande alegria de estar aqui com uma pessoa que me acompanha no nosso trabalho. O Adelson, que é apaixonado por ônibus, eu tenho certeza. Adelson, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando para todos os amigos apaixonados pelo ônibus, como nós dois, e estou sempre à disposição. Adelson, esse sotaque seu é do Rio de Janeiro, estou certo? Tá certo, Rio de Janeiro. Eu sou de Nilópolis, na cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, conhecida como berço do samba, né? Por causa da beija-flor de Nilópolis, e um apaixonado por ônibus, e agora apaixonado também pela Penha. A paixão por ônibus, quando começou, você lembra? Quando você pensou assim, puxa, eu gosto mesmo de ônibus. Como é que isso, você se deu conta disso? Isso, na verdade, aos 6 anos de idade, eu viajava para o interior do Rio de Janeiro através do Expresso União, que é uma empresa também do grupo. Ao longo de 25 anos, acabou que não rolou. Não rolou, teve muitos... foi aquele namoro e tal, aquela coisa toda, né? Sempre visitando a empresa, sempre visitando a garagem, as pessoas conhecidas. Mas com a Penha foi diferente. A Penha, eu namorei 1 ano a Penha e surgiu um relacionamento sério. Vamos colocar assim. Surgindo esse relacionamento sério, para quem está em casa entender, você tem categoria para dirigir ônibus. Exato. Está na ativa, né? Exato. Já trabalhando. Essa profissão de motorista de ônibus, né? Rodoviário, que tem uma responsabilidade imensa, né? Quando criança, seu objetivo era ser motorista? Desde criança, tinha essa vontade? Sempre foi ser motorista de ônibus, sempre foi chegar ao patamar, seria esse, né? Uma empresa, o sonho, né, de criança, sempre foi chegar ao patamar de um DD, de um ônibus de 2 andares, de uma empresa reconhecida. Você já pensava na Penha? Um dia quero trabalhar na Penha, era assim? Não, não, com a Penha não rolou, rolava com a União. Com o passar dos anos aí, a Penha aconteceu, a Penha surgiu, e hoje eu estou ingressando no grupo, começando, tenho uma imensa satisfação em representar os motoristas do setor do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, através da Penha. Olha, nosso tempo está curto aqui, e eu queria que você desse a sua opinião como motorista. O que você acha de uma rádio que valoriza esse profissional do transporte? O que você acha da Rádio Ônibus, Adelson? Eu sou suspeito para dizer que eu já acompanho o seu trabalho já há 1 ano. Te parabenizo a todos. Eu acho que falta incentivo, né? Temos revistas do caminhoneiro, temos revistas, né? Temos a imprensa do programa de TV do caminhoneiro, mas ainda não tem do ônibus. Então, eu te parabenizo a vocês, que vocês pelo menos deram o primeiro passo. E isso já é muito importante com a Rádio Ônibus. Obrigado, Adelson. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tá aí o Adelson, motorista lá do Rio de Janeiro, da Penha, do Grupo Constantino, que gosta do que faz. É mais um apaixonado por ônibus aí, que está na profissão certa, penso eu, né? Você tem que fazer o que gosta. Infelizmente, alguns mal-humorados motoristas a gente acaba encontrando por aí, não é? Que talvez não gostem do que está fazendo. Mas tem vários. E essa nova geração de motoristas chegando, que começam apaixonados por ônibus e aí se vão vendo. Isso é bem legal, né? É importante ouvir esses passos que cada um vão dando aí para poder você, quem sabe, seguir em frente, não desistir, não é? Vai seguindo em frente. Quer participar de uma peça de teatro, aliás, quer assistir uma peça de teatro? Nunca foi ao teatro? É estreia, Teatro Maria de la Costa, é uma oportunidade bem legal, é uma comédia e chama-se IML, Instituto Meio Legal. Interessantíssimo, hein? Pares ingressos para você. Participe, instale o aplicativo Rádio Ônibus e concorra a pares ingressos. Posso ligar para o seu celular, hein? 16 99812-1468 é o WhatsApp para você participar agora com a gente, mandando o seu alô, o seu recado. Vamos ouvir mais uma mensagem chegando aqui, eu acho que das Minas Gerais. É o Vanley, não é? Eu acho que é ele. O pessoal vai mudando a foto aqui e eu nem sempre consigo reconhecer, né? Eu acho que é o Vanley de Minas Gerais que já mandou mensagem aqui. Alô! É ele, sim. Bom dia, Henrique da Estrada. É o Vanley de São Gotardo. Opa! Como é que você tá aí? Muito legal, muito bem. Um abraço. Vou falar um abraço pro Bruno Lisboa Borges. Um abraço pro Lula Bus. Um abraço pro nosso amigo Eduardo Iruchote. E Carlos Abelo. E todos os ouvintes da Rádio Ônibus. E também vou falar outra coisa. Cinto de segurança. A NTT mutou a empresa aí, chama Empresa Platina. Hoje, o motorista me falou hoje. O caso do cinto. Obrigado, Vanley. Alô, São Gotardo. E além do Vanley, tem outros motoristas de São Gotardo que já estão ouvindo, hein? Eu perdi aqui a mensagem do WhatsApp de um deles que mandou recentemente. Como a gente teve que reinstalar o WhatsApp, então apagou algumas mensagens e uma delas é desse ouvinte motorista lá de São Gotardo. Enquanto isso, deixa eu ler aqui a mensagem que está chegando através do aplicativo. Você pode, tem várias maneiras de interagir com a rádio. E a mensagem que eu recebo aqui é de Contagem, Minas Gerais, o Rafael de Oliveira. Obrigado, Rafael, pela audiência, viu? Ele está dizendo assim, parabéns, rádio, é top demais. Grande abraço a todos da rádio. Obrigado, Rafael, direto de Contagem. O Silvio José, de Caruaru, Pernambuco, está pedindo a música Borboletas, Vitor e Léo. O Silvio José é motorista, motorista da Itapemirim. Ele está parabenizando aqui pelo programa. Mandar um abraço para o nosso amigo João Edson, da JT Arts, lá de Solânia. Está dizendo o Silvio José. Obrigado, Silvio José. Tem mais participações. O Carlos da Autoescola Nino. O Carlos da Autoescola Nino está querendo ouvir Bon Jovi, pedindo música aqui. Obrigado, viu, Carlos? E tem mais participações que leio daqui a pouquinho. Então tem Borboletas que eu preciso tocar já. Mas antes, vamos colocar no ar aqui o nosso amigo Rodolfo Risotto, que hoje virá em dose dupla. Ele não teve a presença dele esses dias, mas ele vai falar hoje em dose dupla na nossa programação. Então tem dois assuntos. Primeiro dele é sobre o DPVAT. O dinheiro do DPVAT é para apoiar as vítimas e salvar as vidas. Vamos entender isso, como funciona, e mais informação para todos nós sobre o DPVAT, que muitas vezes, quando a gente precisa, a gente não sabe como recorrer, acaba contratando intermediário, não precisa, e aparece muitos urubus aí na hora que sabem seu nome, seu endereço, sabe de tudo. E querem arrancar dinheiro de você. Fica atento. Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem, falando sobre o DPVAT. E agora, o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Dinheiro do DPVAT é para apoiar as vítimas e salvar vidas. Está em curso na Câmara dos Deputados uma CPI do DPVAT. O uso dos recursos transferidos pelo seguro obrigatório do trânsito para setores do governo federal é causa permanente de polêmica. Além disso, existem quadrilhas que enganam vítimas e seus familiares e recebem a indenização em parte ou totalmente em nome delas. O DPVAT é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre. Infelizmente, algumas pessoas criaram uma situação de desconfiança com relação ao seguro. Uma das razões é que existem grupos especializados em lesar vítimas de trânsito e seus familiares, oferecendo ajuda para receber a indenização do DPVAT. Na prática, colhem a procuração da vítima e vão atrás dos recursos. Depois que recebem o dinheiro, normalmente dão uma pequena parcela à vítima e ficam com o resto, quando não levam praticamente tudo. Alguns grupos também se organizam dentro de hospitais para desviar recursos do DPVAT. A responsável pela administração administração do seguro é a seguradora líder que procura facilitar o acesso aos benefícios do DPVAT para toda a população. Para isso, montou uma rede sem precedentes na história do país em parceria com os Correios. Não é necessário intermediário e as seguradoras em todo o Brasil para receber as vítimas de trânsito. Basta apresentar os documentos na seguradora escolhida no prazo de 3 anos a contar da data da ocorrência do acidente. O pagamento da indenização é feito em conta corrente ou poupança da vítima ou de seus beneficiários em até 30 dias após a apresentação da documentação necessária. O valor da indenização é de R$ 13.500 no caso de morte e de até R$ 13.500 no caso de invalidez permanente, variando conforme o grau da invalidez, e de até R$ 2.700 em reembolso de despesas médicas e hospitalares comprovadas. Os recursos do seguro DPVAT são financiados pelos proprietários dos veículos por meio de pagamento anual. Do total arrecadado, 45% são repassados ao Ministério da Saúde para custeio do atendimento médico hospitalar às vítimas de trânsito em todo o país, 5% são repassados ao Ministério das Cidades, ao DENATRAN, para aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de acidentes de trânsito. Os demais 50% são voltados para o pagamento das indenizações, reservas, administração. Entretanto, há muitos questionamentos quanto ao uso desses recursos pelo governo. Uma das propostas é que os recursos transferidos para o DENATRAN seja transferido para o Ministério dos Transportes, que poderia aplicá-lo na recuperação das rodovias. Outros defendem que os mesmos 5% da arrecadação do DPVAT destinados ao DENATRAN sejam utilizados em campanhas de educação no trânsito. O fato é que o DPVAT é uma conquista dos brasileiros sem similar no mundo e precisa ser preservado. E é possível, naturalmente, aperfeiçoá-lo. O que nos parece importante nesta CPI é que ela vai ajudar a administradora do DPVAT a combater as fraudes, ao mesmo tempo que será decisiva para que os recursos recebidos pelo governo federal beneficiar as vítimas de trânsito. Como bem disse na CPI a deputada federal cearense Gorete Pereira, o dinheiro do DPVAT é para proteger o acidentado. E nós acrescentaríamos que é também para evitar mais acidentes. É direto ao assunto, Rodolfo Risotto, e é importante falar isso porque a TV não fala, a grande mídia não fala, e DPVAT é um grande problema, tem vários oportunistas que aparecem o tempo todo, e a gente costuma falar sempre aqui na Rádio Onde, orientando para não cair nessa. Fique atento aí, você não precisa de intermediário. Qualquer dúvida, até pode entrar em contato com a Rádio Ônibus aqui. A gente caminha você ao pessoal que cuida disso, do DPVAT, para não cair em furada, né? Tem gente aí que está contratando intermediário e não precisa. A importância desse seguro aí, a gente aprendeu um pouco mais com o Rodolfo Risotto. E tem mais 12 dupla dele hoje. O outro assunto é depois da Paralimpíada, a Semana Nacional do Trânsito não será a mesma. Vamos aprender mais um pouco com o Rodolfo Risotto daqui a pouquinho na Rádio Ônibus. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Nome de música, atendendo aqui o nosso amigo Silvio José, que está acompanhando a nossa programação direto de Caruaru, né? Ouvindo a Rádio Ônibus, motorista da Itapemirim, e pediu a música Borboletas com Vitor e Léo. Aumenta o volume aí, vai curtindo, vai viajando, vai com toda a atenção. 9. Redobrando a atenção aí, respeitando a sinalização de trânsito, boa viagem e curtindo a sua música preferida aqui durante a nossa programação. Se você tem uma música e quer ouvir, quer oferecer, aproveita. Faça isso até mesmo através do WhatsApp 16 99182 1468. Estranha, a gente se estranha. você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar. Aqui na Rádio Ônibus você pode participar com a gente e concorrer a presentes bem legais. Valendo livro, valendo camiseta e pares de ingressos para o teatro. Teatro Maria de la Costa, nesse sábado, 7h30 da noite, é mais uma estreia. IML, Instituto Meio Legal. Instituto Meio Legal. Teatro Maria de la Costa, valendo pares de ingresso para você. Participe, instale o aplicativo Rádio Ônibus e boa sorte. Você pode ser nosso convidado, hein? Se nunca foi ao teatro, vai pela primeira vez. Se já está se viciando no teatro, né, de tanto ir, pode ir mais uma vez. É importante mandar a sua mensagem aqui para a Rádio Ônibus, através do aplicativo, dizendo: eu quero ir ao teatro. Já tem mais participações na Rádio Ônibus, tem nosso amigo William, tudo sobre ônibus também, com a gente aqui, sempre comentando, trazendo informações importantes. E enquanto isso, nós vamos para mais notícias. Os amigos repórteres conectados com a gente aqui, você pode também até mesmo enviar a sua notícia, não é? O que está acontecendo? É lá de Brasília, é recado da Defesa Civil. Os baixos índices de umidade relativa do ar, inferiores a 20% nos últimos 3 dias, levaram a Defesa Civil a declarar estado de alerta no Distrito Federal. De acordo com a assessora especial da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, Major Juliana Toledo de Melo, a mínima chegou a 15% nessa quarta-feira. Não existe previsão de chuva para os próximos 10 dias. No site do IMET, nós encontramos índices abaixo de 20% nos últimos 3 dias. Nós não temos previsão de chuva, pelo menos para os próximos 10 dias. Então, nós esperamos que tenhamos pelo menos mais uma semana de seca severa no Distrito Federal. A Major Juliana de Melo também traz as orientações da Defesa Civil para a população durante o período de seca. Que a população atente para a manutenção da hidratação corporal como um todo, aumentando principalmente a ingestão de líquidos, principalmente as crianças e os idosos, e também evitando a exposição direta ao sol, né, a prática de atividades sob incidência direta do calor do sol nos horários de pico, compreendido entre as 10 da manhã e 16 horas. A Defesa Civil orienta a população a utilizar sombrinhas ou guarda-chuvas no período mais quente, evitando o contato direto com os raios solares. Recomenda ainda o uso de umidificadores ou de toalhas molhadas e bacias com água nos quartos durante todo o dia para ajudar a manter o ambiente úmido. Com produção de Salete Sobreira, de Brasília, Vitor Ribeiro. Obrigado, Vitor. WhatsApp 16991821468. Alô! Boa tarde, Carlos Henrique. Quem fala aqui é o William, motorista de São Paulo. Desejar boa tarde aí a todos os ouvintes. Um abraço a todos. Carlos Henrique, eu preciso de uma ajuda aí. Eu sei que a Rádio Ônibus alcança aí muita gente. E eu precisava de uma ajuda. Na verdade, a minha mãe, ela foi casada com meu pai durante 8 meses... Eles se conheceram aqui em São Paulo e foram morar lá em Fortaleza. Quando eu tinha 8 meses de vida, infelizmente o casamento acabou e ela veio embora. E ela veio embora para São Paulo. Quando ela foi para lá, ela foi de avião. Quando ela veio embora, ela veio de ônibus. Da antiga aviação São Geraldo. Isso aconteceu em 1983, 1984. Eu precisava saber se algum historiador, algum busólogo, sabe me dizer quais os modelos de ônibus a São Geraldo utilizava nessa linha Fortaleza-São Paulo nessa época, para mim poder pedir fazer uma miniatura aqui para mim completar a coleção, entendeu? Então fica esse pedido aí, se algum historiador, algum busólogo puder me ajudar, a aviação São Geraldo, os carros que operavam na linha Fortaleza-São Paulo, na época de 1983 e 1984. Falou, Carlos Henrique, um abraço. Interessante, hein, a dúvida e a pergunta aí, a ajuda que ele está precisando, hein? Você vê como o ônibus, né, gente, ele tem o papel histórico, sentimental muitas vezes, né? Quantas vezes você fez uma viagem para uma cidade para visitar um parente, ou alguém foi lhe visitar, você ia na rodoviária, a presença do ônibus, às vezes as pessoas não têm noção, né? Ontem eu estive num evento de startup apresentando a Rádio Ônibus e em busca de investidor, é o nosso trabalho aqui para que a rádio cresça. Eu fui lá falar da Rádio Ônibus mais uma vez em startup. Quando eu falo da Rádio Ônibus, muita gente fica surpreso, né? Não entende exatamente, mas fica curioso, querendo saber que negócio é esse, né? De falar de ônibus, né? Porque a pessoa, em sua maioria, vai, embarca no ônibus e pronto. Mas sempre tem algo histórico nisso tudo, e que ela nem sempre para perceber. É uma viagem de um ente querido, uma pessoa que fez uma viagem para o final de ano, um pai, uma mãe que viajou nesta ou aquela outra linha. Sempre tem. Quando a pessoa volta e para refletir um pouco a sua história, lembrar um pouquinho o seu passado, ela acaba lembrando, olha, foi de ônibus que eu fui, ou foi de ônibus que fulano de tal foi. Sempre assim, mesmo aqueles que dizem que nunca andou de ônibus, nunca viajou, nunca vai viajar. Tem uns que falam assim. Mas mesmo assim, esses concordam que, de alguma maneira, o ônibus fez parte da vida dessa pessoa. Está aí mais um exemplo, né? O ônibus fazendo parte, uma linha, né? Fortaleza, São Paulo, São Geraldo. Amigos, ajudem aí, hein? Ônibus antigo. O JT Artes pode também ajudar, né, JT Artes? Você que faz bastante miniatura de ônibus aí, ó, e já fez São Geraldo, se tiver desse modelo aí, tiver certeza que faz essa linha, precisa falar qual é exatamente esse modelo. Alô, Carlos, é o Carlos Roberto de São Paulo. Carlos Roberto é historiador, participou algumas vezes aqui com a gente, e ele entende bastante de ônibus também, Carlos Roberto. Quando puder, estiver ouvindo aí, ajuda a gente aí a saber exatamente qual é essa linha. Vamos para o Rio de Janeiro, Félix Júnior, 16991821468. Alô, Félix, direto. Tem praia hoje aí, Félix? Se aqui está quente, como é que está no Rio de Janeiro? Alô, meu amigo Henrique. Alô, família Rádio Ônibus de todo o Brasil e do mundo. Aqui é o Félix Júnior, do Rio de Janeiro. Henrique, deixa eu te perguntar um negócio aí. Na verdade, é para quem trabalha no urbano. Quem é que confere o ônibus antes de sair da garagem? Porque ontem teve uma situação desagradável. Ontem tinha um cadeirante para pegar um ônibus da empresa que eu vou para casa, que é a Aviação Nossa Senhora do Amparo, que faz a linha Várzea das Moças Niterói. O cadeirante precisava subir, isso já era 8 horas da noite. E o motorista não sabia onde estava aquela chave que liga os aparelhos para poder conectar o controle. Tá brincando. Final das contas, o cadeirante acabou não embarcando por causa disso. E o motorista ficava procurando para cá, nisso ficou o ônibus, ficou parado uns 20 minutos, ele procurando aquela chavezinha que destrava o elevador. E final das contas, o cadeirante teve que ir no próximo, que o ônibus só passa de meia hora. Olha só o absurdo, 8 horas da noite, a pessoa querendo ir para casa e acontece um lance desse. A culpa é de quem? É do motorista ou da empresa que não faz o confere na hora da saída? Valeu, um forte abraço aí para todos aí. Principalmente para você, meu amigo, que sempre conduz a rádio aí maravilhosamente. E a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um abração, fique com Deus. Ô, Félix Júnior, que notícia triste essa aí, hein? Que situação complicada, hein? É, isso acontece não só no Rio, achei que era só em São Paulo, já vi casos muito parecidos com esse que você acabou de contar. Boa pergunta. De quem é a culpa aí? Quem tem que fazer o checklist? Como assim não tem a chave? Que absurdo é esse, gente? Tem que esperar o próximo? Se não for conversa, né? Porque às vezes o elevador tá quebrado e aí a desculpa que se tem é essa, né? Precisa ver, apurar isso direitinho. São Paulo aqui, as linhas administradas para a MTU são campeãs de reclamações que elevador não está funcionando. Aí o cadeirante, o deficiente, tem que esperar o próximo ônibus que nunca chega. Um portador de deficiência, gente, para ir a qualquer lugar, ele já precisa se programar 2 ou até 3 horas antes. Já é difícil, já é complicado, porque não tem acessibilidade em todo lugar, não é? Piso tátil. Piso tátil tem em alguns lugares, de repente, some. Não tem uma continuidade. Lugares acessíveis para cadeiras de roda. Tem alguns lugares que tem, de repente desaparecem. Igual ciclovia, ciclofaixa que tem aqui em São Paulo. É coisa que faz só para dizer que fez, não é coisa que realmente para funcionar, não é? Então a pessoa com deficiência já precisa se programar com muito mais antecedência do que nós mesmos. Já é complicado. Aí quando chega no ponto, ela não pode embarcar porque não tem a chave do elevador lá, não tem o elevador funcionando, é isso ou aquilo outro. Ah, pelo amor de Deus, hein? E aí você fica na mão, você não tem a quem recorrer, a quem reclamar. Então aproveita e manda ver aqui na Rádio ônibus para falar, fala nome de empresa, né? Se tiver nome de linha, número de linha, tudo, fale também, não tenha dó, fale mesmo, espaço aberto para você aqui, que é cliente, que paga para viajar e que às vezes passa por essas situações aí. E mesmo que não pague, né? Ah, gratuidade tem que atender bem, não é? E no Rio de Janeiro foi feita até música da gratuidade aí para lembrar os motoristas que a gratuidade é importante. Não é mesmo? Então vamos lá, né, gente? Precisa ajudar a gente aí porque cidadão de bem precisa trabalhar, precisa passear, ter os seus direitos, ir e vir. E nem sempre consegue porque tem essas e outras que acabam tendo que enfrentar aí. Absurdo demais, né? Obrigado, Félix Júnior. Se você tem comentários para fazer também, participa com a gente, 16 99182 1468, aqui na Rádio ônibus. Valendo pares de ingressos para o teatro nesse sábado, é mais uma estreia. Instale o aplicativo Rádio ônibus no Google Play, facinho, moleza, um piscar de olhos, pronto, já instalou. Sistema Android, por enquanto. E na aba recados do aplicativo, mande a mensagem dizendo eu quero ir ao teatro. Você poderá ser um dos nossos convidados para a peça desse sábado. É uma estreia no Teatro Maria della Costa, um dos teatros mais tradicionais de São Paulo, na peça IML, Instituto Meio Legal. É uma comédia. É ingressos a R$40, mas você vai de graça nos melhores lugares e ainda vai levar quem você quiser. É só com a Rádio ônibus. Mande sua mensagem e boa sorte. Você está ouvindo Rádio ônibus, a sua verdadeira companhia. Quem falou da importância do nosso trabalho também é o Hélio Busólogo. Alô, Hélio, da revista Embus. O que você acha da Rádio ônibus, Hélio? Eu quero parabenizar o seu trabalho, Henrique, o trabalho do Caio também, o pessoal da VVR. E nós que somos admiradores, porque nós sabemos que com todas as dificuldades, com todos os nossos esforços, nós ainda temos que mostrar que nós somos um canal e um veículo de comunicação, ou seja, pela televisão, pela mídia impressa, que é o nosso caso da Embus, ou seja, também pela internet, mostrar que nós temos as respostas, nós temos às vezes até soluções, e que o ônibus faz parte do projeto de uma vida social. É inadmissível nós vivermos hoje na atualidade sem ter a necessidade de ter um ônibus. O ônibus faz parte do nosso convívio. E o Cecílio, lá do Museu Breda, também falou da importância do trabalho aqui da Rádio ônibus. Cecílio, o que você acha da Rádio ônibus? Nossa, essa rádio aí seria, para mim, um rádio ligado o tempo todo. É tudo, importantíssimo, né? Até porque o transporte está dentro de toda uma conjuntura, né? do país ou do mundo. Então, uma rádio que fala disso realmente é indispensável para o nosso contexto. Aí. Até quem lida com os caminhões e com os caminhoneiros sabe da importância de ter uma emissora de rádio que fale do transporte de passageiros. Não é mesmo, Trucão? O que você acha da Rádio ônibus? É muito importante. Por quê que eu acho importante? Acho importante, primeiro, porque quase ninguém fala sobre esse pessoal, esse profissional, que é o motorista, o cobrador, enfim, aquele pessoal que está dentro do ônibus. Tanto urbano como fretado, enfim. as pessoas do rodoviário. Então é importante que tenha alguém que fale o dia a dia deles, porque mostra também a importância deles. Isso é fundamental. O mundo é feito de transporte, é feito de transporte. Mas transportar o quê? É carga e passageiro. E um dos diretores da Thermo King, o senhor Paulo Lani. Paulo Lani, diretor da Thermo King, que foi a empresa pioneira com ar-condicionado em ônibus, também falou da importância do nosso trabalho. Senhor Paulo Lani, o que o senhor acha da Rádio ônibus? Eu acho excelente, porque é uma oportunidade da gente expor, treinar, capacitar e conscientizar as pessoas da importância desse segmento. Se você quiser mandar a sua mensagem sobre a sua opinião sobre a Rádio ônibus, manda ver. 16 99 82 1468. Alô, Argentina! Eduardo Perruchou, de motorista da Zenit Transportes. Vamos ouvir o próprio Eduardo. Alô, Eduardo. Hola, buen día, meu amigo Enrique. Aquí estoy abasteciendo a ómnibus en el garaje. Y ya terminando la jornada por hoy, estoy en Mar del Plata. Un placer escucharte, amigo. Y un saludo para todos. Para todos, para todos. Chau, chau, Eduardo. Que legal, abastecendo o veículo lá da Zenit Transporte. Deu para ouvir o ronco do motor, hein? Parece Scania. É Scania, o Eduardo? Qual é o chassi desse veículo aí que você vai pilotar daqui a pouco, vai dirigi-lo aí na Argentina? É Scania? Parece Scania, né? Carlos Rabelo ligado com a gente também, mandou mensagem em vídeo. Vamos ouvir o Carlos Rabelo? Cadê o instrutor Carlos Rabelo? Tá carregando aqui, vídeo demora um pouco mais. Mande sua mensagem também. Da Rádio Ônibus, Carlos Rabelo, instrutor. Hoje eu tô aqui na garagem, no pátio da empresa Transfer Express. Onde hoje é o dia de alguns testes aqui para motoristas. E eu resolvi estar gravando aqui, falando para vocês três dicas aí primordiais para quem vai fazer teste nas empresas. Então, para você que vai fazer teste prático nas empresas, vou dar três dicas aí primordiais, tá? São várias dicas, mas três aí são primordiais, né? Então você tem que se apresentar no horário correto, né? Com as vestimentas corretamente, né? Vestido corretamente e com todas as suas documentações em ordem, em mãos. E mais algumas dicas aí, pessoal. Não fique nervosos, não tenha por que estar ficando nervoso. Então vá com calma. Quando você entrar no veículo para fazer o teste, procura olhar para tudo, pois esse instrutor que está do seu lado para te avaliar, ele não está para te reprovar, ele está lá para ver se você sabe conduzir aquele tipo de veículo. Então você não tem por que fazer o teste correndo, né? Então você vai, preste atenção, entre no seu carro, cinto de segurança, né? Educação sempre em ordem. E não é as pessoas acham que não pode perguntar para o instrutor, pode perguntar sim, né? Então tome muito cuidado quando você for fazer os seus testes, porque um dos grandes principais aí, fatores para reprova, tá, é exatamente o que? O candidato fica nervoso, tá? Nessa brincadeira aí que ele fica nervoso, ele acaba fazendo uma série cometendo uma série de erros aí, da qual não pode ser cometido, tá? E aí quando ele termina o teste aí, que ele vê que ele foi reprovado, um motorista às vezes, muitas vezes aí profissional, já há anos no mercado, ele acaba ficando até bravo, porque ele fala, não é possível que eu fui reprovado nisso. Ok, pessoal? Então pega essa dica aí. Quando for fazer um teste numa empresa, vá com calma, vá tranquilo, ok? Um abraço a todos aí. E mandar um abraço aí para todos aí que vem apoiando meu trabalho, que vem apoiando a Rádio ONU. Acabou o espaço, né? Obrigado, Carlos Abelo. É isso aí, parabéns pelo seu trabalho, nessa parceria com a gente aqui, nessa companhia com a Rádio ONU. Também membro da nossa equipe aqui, o Carlos Abelo. E que dica importantíssima, hein? Tem gente que reprova, às vezes coisas simples. Quando eu fui mudar a minha categoria para a categoria D, eu era o mais novo na hora de fazer o teste final lá para tirar a mudar a categoria. Aí lá tinha vários motoristas que já estavam com o caminhão, trabalhavam com o caminhão há muito tempo. A gente já estava acostumado, então já fazia de olho fechado. Gente, foi reprovado. Acho que quase todos lá, eu fui o único que passei. Sabe onde eles reprovavam? Tinha uma placa escrita pare. O camarada chegava, ele diminuía a velocidade do ônibus, passava a segunda e não parava. O cara na hora mandava parar o veículo, falava, desce, foi reprovado. O cara saía chorando. Aí vinha outra, a mesma situação. Na hora da placa pare, ele não parava o veículo. Ele diminuía a velocidade, passava para a segunda e acelerava. Pare é pare. Você tem que parar, olhar para os lados. Eu cheguei, parei o veículo, olhei para todos os lados que era necessário olhar, e a gente sabia que ali não passaria veículo nenhum. E eles, no automático, o que eles faziam? Eles diminuíam, passava a segunda e acelerava. Era reprovado na hora. Coisa simples. Que talvez, nesses testes, né, de garagem aí, pode ser que aconteça também. Não é? Pode ser que aconteça. Tudo pode ser uma surpresa. O Adriano Rosendo está mandando aqui. Adriano, vou compartilhar. Posso? Ele está mandando a foto aqui, ó, os ônibus de São Geraldo, de 1983. Ele não tem certeza se já nessa época, né, tinha esses ônibus nessa linha. Mas é um passo para achar o carro. Ele tem um modelo bem importante que já rodavam, que é o que eu imaginava. Tem o Nielson e tem um Viaggio. Marco Polo e o Nielson. Vou compartilhar, tá bom, o Adriano Rosendo? Vou compartilhar essa foto aqui com o nosso amigo William, que está à procura de um veículo. Deixa eu colocar de novo o William falando aí, para quem chegou agora e não ouviu. Ele está à procura de saber qual é o veículo antigo aqui, ó, dessa época, 1980, 83, não é? Vamos ouvir o William? Boa tarde, Carlos Henrique. Quem fala aqui é o William, motorista de São Paulo. Desejar boa tarde a todos os ouvintes. Um abraço a todos. Carlos Henrique, eu preciso de uma ajuda aí. Eu sei que a Rádio Ônibus alcança aí muita gente. E eu precisava de uma ajuda. Na verdade, a minha mãe, ela foi casada com meu pai durante 8 meses. Eles se conheceram aqui em São Paulo e foram morar lá em Fortaleza. Quando eu tinha 8 meses de vida, infelizmente o casamento acabou e ela veio embora. E ela veio embora para São Paulo. Quando ela foi para lá, ela foi de avião. Quando ela veio embora, ela veio de ônibus, da antiga aviação São Geraldo. Isso aconteceu em 1983, 1984. Eu precisava saber se algum historiador, algum busólogo sabe me dizer quais os modelos de ônibus a São Geraldo utilizava nessa linha Fortaleza-São Paulo nessa época, para mim poder pedir fazer uma miniatura aqui para mim completar a coleção, entendeu? Então fica esse pedido aí, se algum historiador, algum busólogo puder me ajudar, a aviação São Geraldo, os carros que operavam na linha Fortaleza-São Paulo na época de 1983 e 1984. Falou, Carlos Henrique, um abraço. Tá aí, ó. Seria esses que o Adriano Rosendo acabou aqui, foi o primeiro a compartilhar com a gente aqui, ó. Já coloquei aqui na página da Rádio Ônibus, na página do primeiro Clube do Ônibus Antigo também, no grupo. Se você sabe, com certeza, diga aí, porque o William tá à procura. Na foto, que parece ser de uma revista, que o Adriano compartilhou, são dois modelos que aparecem aqui, né? Dois modelos. Tem o Viaggio e tem o Nielson aqui. Seriam esses dois veículos? Esses dois modelos faziam Fortaleza-São Paulo? Quem viajou deve saber, né? Nos anos 80. Se precisar da planta, hein, ô William? Depois entra em contato com a gente aqui, que o Adriano Rosendo está preparando lá. Tem uma portada interessante, hein, de conhecimento. Quais os veículos da São Geraldo rodavam Fortaleza-São Paulo nos anos 80? Nós vamos para mais WhatsApp, tem mais WhatsApp chegando aqui na Rádio Ônibus, 16991821468. Deixa eu colocar o Adriano Rosendo aqui, que é rapidinho, é mais curta a mensagem dele, depois tem o Emerson aqui, né? Alô, Adriano Rosendo! Boa tarde, Henrique, é o Adriano. Ô Henrique, eu queria para perguntar, pessoal que entende do assunto, é o seguinte, você conhece, já tem a oportunidade de passar por um. Você sabe que aqui na nossa região, aqui no estado de São Paulo, as vicinais agora, as cidades estão colocando pedágio em vicinais. Eu queria saber se isso é legal ou não. É, pergunta para Márcia Pontes, acredito, hein? Vou enviar a pergunta a ela, vamos ver se ela pode nos ajudar aqui. Pedágio em vicinais, né? Provavelmente é, né, o Adriano? Porque eu não acho que eles fariam isso de forma clandestina, não é? É, deve ter algum tipo de licitação aí, do interior paulista, então nas vicinais. Aliás, essas praças de pedágio são municipais? Quem é que está operando? Você sabe dizer, Adriano? Não são as mesmas concessionárias que tem nas rodovias, né? Uma delas eu já passei com você aí, indo para São José do Rio Preto. É uma concessionária, até nem parece, né? Nem parece, é um pedágio municipal, parece, né? Uma barreira municipal ali que você tem que pagar para passar. Boa pergunta, né? Eu acho que deve ter alguma legalidade, né? Não acredito que elas fariam isso de forma ilegal, mas é sempre bom a gente procurar mais informações, né? Vamos saber aqui, quem sabe a Márcia Pontes pode nos ajudar. Não sei se é da alçada dela, mas quem sabe. Vamos para o Emerson agora, hein? Emerson, direto de Alô, Suzano. Bom dia, meu amigo e parceiro Henrique Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. Você está bem, meu patrão? Muito bem, bom, melhor agora. Queria deixar um comentário aí com você. Ontem presenciei uma cena. Fui para Campinas ontem. Fui e voltei de carona. Ó, quantos companheiros bons a gente tem de trecho, né? Precisava ir em Campinas urgente. Desempregado, sem dinheiro, e vários parceiros do trecho aí, graças a Deus aí, me deu essa alegria de ir e voltar na carona. Obrigado aos parceiros aí da empresas aí que Cometa, que me deram carona, ao todo o grupo aí. Presenciei uma cena ontem, peguei um ônibus que vinha de Minas, sentido São Paulo, com uma parada em Jundiaí. Olha só, vamos citar aqui aquela situação de cinto de segurança. Alguns passageiros embarcaram no ônibus dele, de Jundiaí até São Paulo. O motorista, todo educado, foi lá, falou a importância do cinto de segurança. Eu estava sentado no meio do ônibus, né? E o motorista fez todo o procedimento padrão do que a empresa pede para fazer. Então explicou, falou todos os detalhes, saída de emergência, tudo bonitinho. Quando o motorista se virou para sentar no banco para conduzir nós até São Paulo, um casal que estava logo na minha frente, o cara falou assim para a namorada dele, que cinto de segurança nada, que se tiver que morrer seja com cinto ou sem cinto, né? E começou a conversar com a mulher dele, que viu o ônibus rodoviário, passageiro não tem obrigação, que, enfim, criticando o assunto sobre cinto de segurança. Aí eu todo educado, peguei, me levantei, cutuquei ele e falou, ó, patrão, boa tarde, meu nome é Emerson, sou condutor também de ônibus. Falei para ele, você acha certo isso, você falar para sua namorada ou esposa sobre isso? E aí fui debatendo com ele, mas de boa conversando. A namorada dele falou assim que eu estava certo e olhou pro namorado dela, ou marido, não sei, e falou que tá vendo. Olha só a importância. Eu citei para eles vários e vários acidentes com ônibus, no quais houve muita gente, graças a Deus, que sobreviveu devido ao uso do cinto de segurança, né? E mostrei para ele vários acidentes no quais passageiros morreram sem estar com o cinto de segurança. Então, para você ver, né? Esse projeto que você tem, educação na escola, olha o quanto ele é importante. Que se uma pessoa dessa tivesse, desde lá de trás, na sua formação, na escola, informações, a utilidade, né? Para que serve, explicando tudo, ele não teria essa opinião, né? Imagina um passageiro falar isso daí para. Só que não só eu escutei, como eu e várias outras pessoas que estavam presentes no ônibus, né? Tá bom? Então, acho bacana a gente ter que debater esses assuntos. Continuar, você comentou essa semana, olha aí, hoje o assunto aí voltando à tona, tá bom? Mandei uma música para você hoje de um grande cantor que eu tenho uma admiração enorme, eu acho que é um cara fora de série, acompanho ele na televisão, tudo, Robin Williams, tem umas músicas muito bonitas aí, faz parte da minha vida, muitas canções dele, por vários momentos que passei. Então hoje vou dedicar essa música aí para todos os ouvintes, em especiais, como sempre, a você e sua família, Henrique Estrada, Félix Júnior, Lula Bus, ao nosso parceiro, instrutor Carlos Henrique Costa, Josmar de Oliveira, Jurandir Nosso da Atena, ao Márcio Soares, né, em infinidade, em especial aqueles parceiros que ontem, sem me conhecer, me deu carona para ir e para voltar até Campinas, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí e fé em Deus, Deus na frente, que Ele nos proteja, nos guie e nos dê uma semana iluminada. Muito obrigado pela sua participação. Emerson é uma pessoa muito inteligente, é um cara sensacional, grande profissional do setor também, logo está voltando aí, ativa. É só uma questão de tempo, né? Vai ajustando aqui e ali, faz teste aqui e ali, vai voltar rapidinho, né? E não vejo a hora dele voltar também para a gente fazer uma reportagem com ele dentro da empresa, né? Se Deus quiser, logo. E você foi corajoso, né? De falar, né? Se intrometer, né? Até mesmo na conversa de marido e mulher, né? Pode até dar separação isso aí, Emerson. Olha só, hein? É interessante. Estou brincando com tudo isso, mas você foi sério, né? Na sua posição em dizer da importância. Né? Preocupado com o outro, preocupado com a vida. E assim é, infelizmente, a atitude de muita gente que acha que não precisa. É o pensamento que às vezes eu digo aqui. A gente sempre acha que as coisas ruins acontecem com os outros. Com a gente nunca vai acontecer. Com os acidentes acontece com os outros. Com a gente nunca. Muito cuidado com isso, não é? E a falta de educação de trânsito nas escolas é um problema gigante. Que eu tenho um grande sonho disso ser modificado. Né, de ser transformado, de levar a educação de trânsito sistematicamente. Temos uma equipe formada, Fátima Hassum, o Jaime também com a gente, pessoas importantes que acreditam nesse projeto. A prevenção é a principal solução para a problemática dos acidentes no nosso país. Fazer dela uma medida efetiva é o desafio. Campanha de trânsito tem um monte, daqui a pouco tem Semana Nacional do Trânsito. Ajuda, claro, mas não forma, não atinge as crianças. Está longe ainda, precisa ser sistemático. A educação de trânsito é fundamental e de grande importância para aprendermos a ler as nossas cidades, a nossa comunidade, a rua onde você mora, as estradas, e conhecer também os nossos direitos, nossos deveres, e vai melhorando a qualidade de vida, né? Gradativamente. O processo de alfabetização do trânsito precisa urgente fazer parte do dia a dia de nossas crianças. Passou da hora. Pergunta para um filho seu aí, seja escola pública ou particular, quando é que ele teve aula de educação de trânsito? Pergunta hoje aí. Você vai ficar, né, surpreso porque ele nunca teve. Né? Raras exceções, um caso aqui, outro ali, um trabalhinho aqui, outro ali, de alguns, né, heróis professores. Só. A coisa tem que ser sistemática, tem que começar no berço. Porque falar do trânsito, educação de trânsito, leva a relacionamento interpessoal, leva a simplicidade ali de ser colega do outro, esperar a sua vez, saber o seu momento, é muito importante. O nosso projeto quer transformar um ônibus em sala de aula e estúdio de rádio. Imagina um ônibus cheio de computador, tablet, um ônibus moderno. Quando a criança entrar nesse ônibus, ela vai se encantar, e vai sair de lá contagiada, porque o assunto dentro desse ônibus vai ficar parado em local apropriado, local seguro, e vai receber as crianças. É, quando ela entrar no ônibus, o assunto lá dentro, de forma dinâmica, cheio de brincadeiras, será a educação de trânsito, a ponto dela sair de lá querendo contagiar a todos que ela encontrar, o tio, a tia, e assim nós vamos formar futuros bons condutores, futuros bons motoristas de caminhão, de ônibus, táxi, Uber. É, tudo que vier pela frente aí, elas vão ter já a base, formada na escola. E a família vai ajudar. Anexo a esse ônibus, sala de aula, um micro-ônibus, que é o estúdio da Rádio Ônibus. Nós não temos um estúdio físico ainda, viu, gente? atenção, muita gente quer vir conhecer o estúdio da Rádio Ônibus. Não temos o estúdio físico, a ideia é o estúdio móvel. A Rádio Ônibus, ela precisa se locomover sempre, ela não vai ficar em um local só. E eu preciso do micro-ônibus. Nós temos o micro-ônibus para reforma, o valor é alto para reformá-lo, mas eu verifiquei na internet que é possível, quem sabe, adquirir um veículo em melhores condições. E para isso temos o micro-ônibus que precisamos atingi-lo, que é transformar o micro-ônibus em estúdio de rádio, estúdio físico, onde você vai poder acompanhar as entrevistas dentro desse ônibus, vai poder ser o nosso convidado, o ônibus vai poder parar nas praças, junto às escolas também, e levar esta informação sobre educação de trânsito. Tirar dúvidas da comunidade sobre as questões burocráticas do trânsito, né? Em relação a CNH, pontuação, tem muita gente que não sabe, às vezes não consegue parar, ter tempo, né, de procurar um despachante, e precisa de informação, né, gente? É muita lei, é muita coisa, o Código de Trânsito Brasileiro muda a todo instante, então precisa levar até a população essa informação também, e a nossa ideia é com o micro-ônibus que vai fazer isso também, anexo ao ônibus sala de aula. Ajude ao projeto, entre em contato com a gente, veja como você pode participar. Talvez você tenha um micro-ônibus aí que possa ser o nosso estúdio móvel em melhores condições do que esse que a gente tem aqui. Participe, precisamos do seu micro-ônibus, né? Talvez você possa ceder o micro-ônibus, não quer doar, mas pode ceder o veículo para que ele seja utilizado pela Rádio Ônibus. Em contrapartida, você recebe toda a propaganda, a comunicação, né, de propaganda que a rádio fará. Trata-se de um ônibus, gente, chama muito a atenção, não é algo que ninguém vai ver, todo mundo vai ver, né? Participa, entre em contato, veja como a sua empresa, às vezes tem um ônibus encostado aí, melhores condições, pode estar participando com a gente. Vamos com a música do Emerson, daqui a pouco tem mais app chegando aqui, 16991821468, participe. É a importância de usar o cinto de segurança, hein? Se vai viajar agora, não esqueça, e às vezes na parada desce para o café, o almoço, volta, esquece, senta em cima do cinto, né? Fica de olho. Aqui também tem outros estilos musicais, não é só sertanejo não. Se você tem uma música que quer ouvir, manda pra gente aqui a sua sugestão musical. Tem gente comentando sobre o ônibus da linha São Geraldo. Tem gente que tá dizendo aqui, William, que a São Geraldo não fez Fortaleza-São Paulo. Seria? Quem tá falando sobre esse assunto é o Ronaldo, que, se eu não me engano, foi motorista da São Geraldo. Ele tá dizendo, é isso, Ronaldo Nascimento? É ele, não é? Rio Grande do Norte? Fazia todas as linhas, menos São Paulo-Fortaleza-São Geraldo. Não opera. Será? Em 1980? Quem tá dizendo aqui é o William, que disse que sim. E agora, hein? O Egmar de Almeida Miron disse assim, ó: viajei muito nesses ônibus de Ilhéus para Itabuna, São Paulo, São Luís, e também pela Transbrasiliana, Belém e Goiânia, disse o Egmar de Almeida. E o Ronaldo Nascimento está dizendo que não fazia São Paulo, Fortaleza, Fortaleza, São Paulo, São Geraldo. E agora, hein? E aí, Adriano Rosendo? Quem pode dizer com certeza aí se fazia ou não, e quais são os modelos, quais os modelos que a empresa utilizou nos anos 80 na linha Fortaleza-São Paulo? O Lula Bus, o Lula Bus tem o Diário do Busólogo no Facebook, viaja por aí de olho nos ônibus e comentando, né? Ele traz uma reportagem interessante aqui. Alô, Lula Bus, direto de Hortolândia. Bom dia, Henrique, bom dia, galera. Lula Bus na área aí, Hortolândia, São Paulo, aqui na garagem da VB Lira Bus Campinas. Estou com o motorista, o Paraíba, de nome Francisco de Assis. É um motorista aí top, dirige aí os ônibus fretamento aí, é gente boa, e é parceiro aí juntamente com o Thiago, o motorista. Esses dias aí eles fizeram uma viagem aí pra Argentina, e essa viagem aí eu postei lá no Face, a homenagem que o pessoal fizeram pra eles aí, né, pela excelente viagem aí, graças a Deus, né, feita por eles aí. Vou falar um pouquinho com ele aqui. E Assis, que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Olha, Luiz, a rádio que fala de ônibus, cara, pra nós é a melhor coisa, porque a gente vai estar sintonizado aí nas estradas, e só parceria, né? Não tem coisa melhor. É, que a pessoa vai tocar o que o motorista de ônibus gosta, né? Ah, legal. E fala uma coisa pra mim, essa homenagem que o pessoal aí fez na última viagem aí pra Argentina, conta um pouquinho aí pra nós. Olha, cara, essa homenagem pra nós foi muito gratificante, porque aí onde o motorista é reconhecido, entendeu? Quando no término da nossa viagem, o pessoal sempre é atencioso, a gente da mesma forma, a gente tem que, né, levar da melhor maneira possível. E na chegada o pessoal fez uma homenagem, tirou foto da gente e discursou, né? Um discurso que fica marcado pro resto da vida. Isso é o mais importante, né? Tratar bem as pessoas e ser bem tratado. Legal. E qual é o itinerário que vocês fizeram desse fretamento? O itinerário desse fretamento foi de Campinas a Ribeirão Preto e Ribeirão Preto à Argentina, né? E vice-versa. Com 18 horas de viagem, bem sucedida, graças ao nosso bom Deus. E estamos aí pronto para a próxima, se Deus quiser. Ah, legal. E tem uma enquete que a rádio propôs esses dias sobre o cinto de segurança. O que você acha do uso do cinto de segurança, tanto motorista como passageiro? Olha, Luiz, sobre o cinto de segurança, cara, você entrou, sentou ali no volante, uma das primeiras coisas que você já tem que fazer é puxar o cinto e atá-lo, porque você já vai estar transmitindo segurança para quem está te vendo, e você falar para os passageiros também que está usando o cinto de segurança, entendeu? Inclusive, não sei se a pessoa ainda está pegando no pé, mas a gente levava multa se fosse pego o passageiro sem cinto de segurança, né? Não sei como está hoje. Ah, correto. É, galera, agradeço aí o tempinho do pessoal aí, e agradeço ao Paraíba aí, nosso amigo motorista, pela pequena entrevista aí, que vai ser muito, muito importante aí pra rádio e pros ouvintes. Beleza, galera? Obrigado. Lula Bus agradece a todos, um abraço, e um abraço aí pro Vanner, pro Félix, pro Emerson, para você aí, Henrique, para toda a galera aí e também para minha esposa Regiane, que com certeza está ouvindo a rádio. Tudo de bom, galera. Até a próxima. Valeu, Paraíba. Valeu, Lula Bus. É, o Lula Bus é o repórter da Rádio Ônibus do interior paulista, região ali de Hortolândia, São Carlos. Está sempre por ali, né, para lá e para cá, e ouvindo e já entrevistando. Já pegou o jeito, Lula Bus, hein? Parabéns, Lula. Obrigado pela participação. Ô, William, atenção, William. A linha São Paulo-Fortaleza, pelo mapa que o Adriano nos mandou aqui, está confirmando também o motorista da Itapemirim que essa linha nunca foi da São Geraldo. Não teve a linha Fortaleza-São Paulo-São Paulo-Fortaleza. A linha é da Itapemirim. E olhando no mapa, que o Adriano Rosendo também confirma comigo, vai até Piauí, não é? Até Piauí aqui, que eu amplio aqui e fica um borrão na tela aqui, não consigo ver por completo. Mas até onde eu consegui enxergar aqui, não chega em Fortaleza. Tô certo ou tô errado? É isso mesmo, né? Não chega, precisa conferir se era exatamente a São Geraldo que a sua mãe embarcou no ônibus. E agora, William? Estão dizendo e o mapa mostra que não tinha essa linha. Não teve, não tem. É, não teve, não existe mais a São Geraldo, né, como a gente conhecia, mas não teve a linha Fortaleza-São Paulo. Esta é uma linha da Itapemirim. E quem está confirmando é o motorista da Itapemirim também. E agora? Mas parece que os modelos dessa época eram o Nielson e o Viaggio também, na coleção da São Geraldo. É isso, Ronaldo. O Ronaldo foi também motorista da São Geraldo, não sei se nessa época, né? Mas você acaba conhecendo um pouco. Ô, Ronaldo, nos anos 80, você tem conhecimento? Quais eram os modelos? O Adriano mandou aqui uns possíveis modelos, acredito que seja esse também. É, você que é, acho que é mais velho que eu, Ronaldo, não é? Ou da mesma idade? Se souber, conta pra nós aí. E a gente está entendendo que não tem essa linha Fortaleza-São Paulo pela São Geraldo, e sim pela Itapemirim. 16991821468, participa com a gente e dê seu comentário aqui na programação da Rádio Ônibus. Meus amigos participando, comentando, até entrevistas estão chegando aqui, olha que legal, hein? Deixa eu falar de mais gente aqui que mandou mensagem através do aplicativo. Vamos lá, abrindo o aplicativo aqui, tem mais pedido de música. Silvio José, de Caruaru, participou agora há pouco com a gente. Obrigado, Silvio, mais uma vez. O Christian Viviani, ele é da Argentina. Que legal, olha, mais uma participação. E o Christian está dizendo assim: um saludo a toda esta gente maravilhosa da Rádio Ônibus, a todos os motoristas do Brasil, da Argentina. Sou motorista, lhes desejo um saludo grande, que Deus os bendiga na estrada todos. Ô, Christian Viviani, obrigado, hein? Ele é de... Como é que fala, Eduardo? Vamos ver se eu vou falar certo. Vidjágua? Não. Não sei. Eu vou falar o jeito que eu estou lendo aqui. Vilaguaia. Não deve ser assim, né, que fala. Eu não sei falar em espanhol. De forma alguma. Nem o português direito, dá mais espanhol, né? Obrigado, Christian. Lá da Argentina, motorista, mais um amigo, graças ao Eduardo Perruchut, na escuta da Rádio Ônibus, Los Hermanos acompanhando lá na Argentina também. O Reginaldo é de Curupê, Alagoas, não é? Reginaldo? Ô, Reginaldo, obrigado, viu? Tá sempre participando com a gente aqui, ouvindo. Reginaldo, hoje eu já divulguei vagas, né, aqui em São Paulo, não é na sua região, mas em São Paulo, pela Andorinha. Né? Já falo de novo aqui o telefone para entrar em contato lá e saber mais informações. E ele tá mandando um abraço a todos, tá querendo ouvir a música Valença. É isso? Valença Labelle Jory. É assim que fala? Não sei se é assim. Diferente a música. Vamos lá, vamos colocar a música dele. Vai, faz tempo que ele está pedindo, ele já me cobrou que eu não toquei a música dele. Vamos atender o pedido do amigo Alceu Valença, né? Alceu, só pode ser Alceu Valença, né? Vamos lá? Aumenta o volume aí. Curtindo a música. Vai para Rio Grande do Norte também ligado com a gente. Ah, essa aqui eu conheço, né? Alô, Alagoas. Piauí ligados também. Paraíba tem gente ouvindo. Onde você está? Participe e conta pra gente. Eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Era bela e deixo, era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju. Seu Valença, eu gosto do Seu Valença. Tem que tocar mais, viu? Ginaldo, valeu, hein? Demorei, mas toquei a sua música, não é? Uma hora a gente toca. É que são vários pedidos, várias participações aqui. Mas uma hora eu toco. Depois da Paralimpíada, a Semana Nacional do Trânsito não será a mesma, hein? O comentário em dose dupla hoje com ele, Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem, é a Semana Nacional do Trânsito. Tá chegando. Tá carregando a participação dele? Cadê a participação do Rodolfo Risotto? Caiu a conexão. Bom, a gente vai seguindo aqui com a programação enquanto não chega a conexão dele aqui. Ei, que pena, hein? Cadê o Rodolfo Risotto? Queria ouvir o próprio Rodolfo Risotto falando do assunto, mas caiu a conexão. Bom, vou ficar para a próxima, então, ele comentar o assunto aí da Paralimpíada de Semana Nacional do Trânsito. Lembrar você que a Semana Nacional do Trânsito na CET, o Centro Escolar de Trânsito, terá um dia bem legal de um curso gratuito, falando sobre o assunto estresse no trânsito. A presença da doutora Paula, a partir da 1 da tarde até às 16 horas, na Avenida Carlos Lacerda, 1143, no Jardim Rosana. Semana Nacional do Trânsito, eu sou mais um por um trânsito mais seguro, de 18 a 25 de setembro. Apoio da Rádio Ônibus, informações para fazer o curso de graça lá na CET, através do site www.ctcursos.com. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Você está ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. As informações em rede dos amigos repórteres, as participações através do WhatsApp e as informações com credibilidade com Adamo Bazani, do Diário do Transporte. Alô, Adamo Bazani. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. Quase todas as empresas de ônibus de linhas rodoviárias interestaduais e internacionais já operam pelo novo modelo de autorização dos serviços previstos na Resolução 4770 de 2015, que regulamenta o sistema. É o que informa a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pelas autorizações. Por meio da assessoria de imprensa, a área técnica da ANTT respondeu aos questionamentos do Diário do Transporte, o novo blog Ponto de Ônibus. Segundo a ANTT, as autorizações são para operação de mercados e transporte que englobam pares, origem e destino. Foram outorgados 20.680 mercados atendidos por 1.975 linhas, além de serviços diferenciados como executivos, semileitos e leitos. A agência ainda explicou que hoje 95% das empresas já operam com base no TAR, o termo de autorização, e na LOP, a licença operacional. São 183 empresas que possuem TAR e 144 empresas que possuem o LOP. Na diferença deles, você pode ver acessando o Diário do Transporte, que apurou que há linhas menos lucrativas, mas de cunho social, que podem ficar sem atendimento. São trajetos pelo antigo sistema de autorização, mas que ainda não tiveram interessados, nem mesmo as empresas que prestam serviços. Em junho, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ingressou no STF pedindo ação direta de inconstitucionalidade e pediu que seja realizada uma licitação como era proposto antes. Quer saber os detalhes? Acesse lá www.diariodotransporte.com.br. De São Paulo, Adamo Bazani. Gentilmente aqui para a Rádio Ônibus, obrigado Adamo Bazani. Você pode participar também vendo comentários, notícias, através do nosso WhatsApp, 16 99982 1468. Um alô para o Luciano Martins, da cidade de São Bernardo do Campo, ligado com a gente. Ele é motorista, né, Luciano? Acompanhando a Rádio Ônibus, motorista Luciano. O oferecimento de JPF Ações Profissional. Daqui a pouco estou lá visitando o JP mais uma vez, hein? É o JP, a Fia Alicate de Cutícula, facas, faquinhas e facões. Tudo isso ali na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. JP é comunicador também. Gravamos essa semana o programa de domingo, que vai ao ar, ao meio-dia, modão sertanejo, bom demais da conta. E no programa também vai tocar Mariana Fagundes. Entre tantas modas de viola, tem um sertanejo mais moderno também, com a bonita jovem Mariana Fagundes. O nosso amigo Silvio José está compartilhando a foto aqui, os modelos da época de 1980, que rodavam Fortaleza São Paulo, que é pela Itapemirim, e não pela São Geraldo, segundo as informações. Dois monoblocos, né? Acho que é o 364, é isso, né? 364 e o outro 362, é isso? Estou certo no que eu falei? 362, 364? Eu sei que um deles é o 364. Monobloco, ambos monoblocos da Mercedes. São esses veículos que circulavam em 355 e 364. Agora estou vendo aqui a numeração. Obrigado, Silvio José. 355 e 364. É os veículos que rodavam São Paulo-Fortaleza, Fortaleza-São Paulo, hein? Veículo muito mais simples do que os de hoje, né, gente? A viagem demorava muito mais, certamente. E nem sempre era confortável. E essa é uma época que tinha os cinzeiros dentro do ônibus. Eu, quando criança, enchia de bala aquele cinzeiro. Ainda bem que isso não tem mais, né? Mas era terrível, né? Viajar com alguém fumando era terrível para todo mundo, né? 355 e 364, William. 1980, é o que está dizendo o Silvio José, e a linha quem fazia era Itapemirim. Interessante aqui as informações, os amigos compartilhando aqui as imagens e as informações. Obrigado, Silvio José. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Um alô aqui para o Alexandro do Rio de Janeiro, ligado na Rádio Ônibus. Outra pessoa que mandou recado agora há pouco foi o Oceano? Não, o Gilson. Gilson Oceano, eu não entendi o Oceano aqui. Ele é de Caldas Novas, Goiás. Ele está dizendo, amo ônibus. Também está ligado aqui na programação. Audiência em vários cantos do Brasil. Você que tem um comércio, um produto, um serviço, quer vender mais, quer aproveitar uma nova mídia diferente, uma rádio pela internet, 24 horas no ar, que fala de ônibus e você pode vender todo tipo de serviço. Motorista, passageiros, viajantes, busólogos, busófilos, admiradores que podem comprar do seu serviço, que podem acessar o seu site, que querem e podem, quem sabe, ouvir a sua música. Divulgue na Rádio Ônibus diversos formatos de mídia. Entre em contato e receba a nossa Media Kit. Veja como funciona, veja todas as possibilidades e aproveite. Estamos ainda em fase de crescimento, o valor é bem acessível para você começar a divulgar ainda mais o seu negócio. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Aqui na Rádio Ônibus também tem espaço importante para falar de economia e quem fala com muita sabedoria nos mínimos detalhes é ele, Eduardo Mancás. Educador financeiro orienta a melhor forma de usar o 13º. Trocando em miúdo com Eduardo Mancás. Olá, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. A prosa de hoje é a seguinte. Mais de 27 milhões de beneficiários do INSS, entre aposentados e vários tipos de licença, acabam de receber a primeira parcela do 13º salário. Dinheiro extra e muito do esperado. Mas tem o seguinte, tem mais é que cuidar bem desta grana extra. Saber usar cada centavo. Vamos nessa. Pois então, nos conselhos, o educador financeiro José Vignoli. Ele é do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e tem a página na internet chamada Meu Bolso Feliz. Entende do assunto. Pois então, professor, diga para o nosso ouvinte. Pegou 13º, sai logo gastando, é? Nem pensar, né? Não, não. As pessoas têm que definir as suas prioridades, ter isso tudo anotado, para que ela tenha um direcionamento certo para esse dinheiro. Usar esse dinheiro no dia a dia é uma forma de ter um descontrole e usar mal e sentir isso no futuro próximo. Pois então tem outra coisa. Quem já recebeu essa parcela do 13º salário? Lembrando que, segundo pesquisa do SPC, hoje existem quase 60 milhões de pessoas com nome negativado na praça. 60 milhões. 40% dos adultos não pagaram as dívidas. Pois pergunto, professor, se aparecer um dinheiro extra, que tal quitar pelo menos uma dessas dívidas? É, tem que saber exatamente qual é a dívida que está cobrando juro mais alto, tem que ver aquela dívida que pode implicar em corte de fornecimento. Então, se a pessoa está com uma dívida de conta de energia elétrica ou conta de água, isso tem que ser quitado para evitar uma dor de cabeça prática na vida. E saber exatamente qual é aquela dívida que está sendo mais salgada. Mas tem uma coisa, educador financeiro José Vignoli. Se a pessoa tem um dinheiro na mão e também tem dívida, o melhor é renegociar. Escolher qual das dívidas, se tiver mais do que uma, enfim, diminuir o tombo, né? É o momento de renegociar, é o momento de conversar e tentar já se preparar para entrar 2017 com as contas mais em ordem, não é? Adiantando a prosa. Me apareceu o 13º no bolso. Logo mais tem Natal, presente, festa, dívida. Já posso ir me preparando? Quanto antes nós pensarmos nessas despesas de final de ano, melhor controle nós vamos ter. E também já ir se preparando, porque se o Natal e o fim de ano tiver que ser mais magro, que seja. O importante é que você não afunde ainda mais o nível das suas dívidas, que você não fique com preocupações. Afinal, para fazer a festa, seja Natal, aniversário, nem sempre é preciso gastar dinheiro e nem precisa sempre ter uma festa. Temos que pensar muito, temos que agir com racionalidade e se o Natal tiver que ser mais fraquinho, que seja mais fraquinho, mas que toda a família esteja reunida, esteja junto, e é aquilo que eu sempre digo, conversar de dinheiro quando a situação não está boa é uma coisa muito tensa, muito ruim. Ah, educador financeiro José Vignoli, pode acontecer desse dinheiro extra cair no bolso de alguém que não tenha dívida. É, pode acontecer. Então, nesse caso, a pessoa faz o que com esse dinheiro? Se você não tem dívida, que você guarde alguma coisa, mas já pensando naquelas despesas inevitáveis. Então, tudo isso vai dar muito mais tranquilidade, porque na hora que for chegando aquelas despesas, IPVA, IPTU, eventualmente material escolar, que o aposentado às vezes ajuda algum neto, enfim, tudo isso pode ser antecipado e esse dinheiro ser gerido com muito mais sabedoria. Obrigado pelos conselhos e até outro dia. É da sua conta. Então tá, inté e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Interessante, hein, gente? Ouviu aí a questão do 13º, hein? A situação real do nosso país não tá para fazer graças, né? Muita folia por aí, não. Muito cuidado aí. E recado muito, mas muito legal, importantíssimo, do Eduardo Mancaz aí, em Trocando Miúdo. Deixa eu mandar um alô aqui para o Gilson. É Gilson? Gilson. Eu não sei qual é a cidade dele. É DDD64. Final do telefone 0202. Na foto aqui, ele está, que ele mandou para nós, de frente a um ônibus Danúbio Azul. É apaixonado por ônibus. Tem cara de busólogo. É o Gilson. Obrigado, Gilson. Está dizendo que adorou a Rádio Ônibus. Que legal, né, Gilson? Seja bem-vindo à nossa programação aqui. Participe quantas e quantas vezes quiser. Comenta os assuntos, mande recado. Seja bem-vindo, né? A rádio é para você também. Tem um outro assunto que eu quero, vou falar mais aqui na programação, mas vamos ver se a gente fala semana que vem. Até vou pedir a ajuda do William, do Flávio, de outros motoristas, como o nosso amigo Johnny Esser, da Campo Belo também. O nosso amigo lá é o Gaspar, também para ajudar a gente. E os passageiros. Eu vou falar da questão da privacidade das conversas. Gente, tem gente que não se descuida, né? Aliás, que se descuida por completo e não presta atenção. Parece que nunca falou no telefone na vida, né? Atende o celular e conta a vida inteira dela para o ônibus inteiro ouvir. Mantenha a privacidade de suas conversas. É a campanha que a SP Trans está fazendo e todo mundo apoia, né? Todo mundo apoia essa campanha, porque olha, tem hora que não aguenta mais. E eu vou estudando no ônibus, silenciosamente eu vou ouvindo o aplicativo de aula de inglês. Tem dia que eu não consigo estudar, porque a Dona Maria do meu lado quer contar a vida inteira para outra pessoa do telefone, para todo mundo ouvir. E a gente não quer saber, às vezes tem coisas absurdas, até cabeludas, que a gente fica sabendo de tabela. Pelo amor de Deus, né, gente? Quem vai embarcar em ônibus daqui a pouco, ônibus urbano? Tem a dó, né, de todo mundo. Você não está sozinho no mundo nem no ônibus. Não é porque você pagou passagem que o ônibus é seu. Tem gente que acha que é dela. Fala mais baixo, né? Se puder, manda mensagem no WhatsApp escrita, sei lá. Mas não fica atendendo o telefone falando alto. Tenha privacidade de suas conversas. Pode ser até perigoso para você, né? Não sabe quem está ouvindo. De repente pode saber onde você vai, o que você fez. Quantas pessoas tem na sua casa. Muito cuidado, todo cuidado é pouco, e principalmente respeitar quem está do lado. Esse é um assunto que eu queria a colaboração dos profissionais urbanos de diversas cidades, não só de São Paulo. Você que é de Belo Horizonte, você que é de Londrina, você que é de Aparecida, você que é do interior paulista, enfim, várias regiões, né? Rio de Janeiro, como é aí na sua cidade, se existe campanha para poder orientar o passageiro para não se descuidar, né? Ficar falando alto dentro do ônibus, atender celular alto. Já chega aqueles que gostam de ouvir o seu funk e acham que todo mundo é obrigado a ouvir. Né? Usa um celular como se fosse um radinho de pilha e todo mundo é obrigado a ouvir. Aí, agora tem as Donas Marias por aí. Desculpa, estou falando Dona Maria, minha mãe chama Maria também, Ana Maria, tá? Só uma maneira, uma brincadeira, vamos dizer assim, para não que eu não sei o nome de todas. Quase que a gente sabe de tudo, mas não sei o nome de todas. É o pessoal que fica falando alto no ônibus, né? E eu acho que a maioria são as mulheres. Será que não? Ou os homens também falam alto? Falam, né? É muito homem que fala alto dentro do ônibus, atendendo ao celular. Bom, gente, é importante tomar cuidado. E eu vou pedir ajuda aí dos motoristas para mandar os seus recados também aqui na rádio, orientando a população, falando da importância de não ficar falando alto no telefone. Semana que vem, né? Manda semana que vem as participações. Pronto, nós vamos agora. Intervalo, depois do intervalo tem música, está quase encerrando o nosso programa aqui, hein? Música para encerrar o programa com Mariana Fagundes depois do intervalo. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas. 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Anderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. Tchau, gente. Obrigado pela companhia de todos. Eu volto amanhã, se Deus quiser, em mais um programa. Participe sempre, comente os assuntos, valendo ingressos para o teatro. Se você já mandou seu recado, espere. Você pode ser um dos nossos convidados para o teatro. Quem foi, já foi ao teatro, quer ir de novo, não tem problema, pode participar. Obrigado, Décio Martins Neto, pela participação, o Márcio Alexandre, todos que eu falei aqui e quem eu não falei, às vezes não dá tempo. Obrigado, Adriano Rosendo, a Eliane lá de Itupeva, Felipe Barbosa Prado, lá da Bahia, sempre acompanhando a gente, o José Dantas, o Anderson Costa Silva, o Carlos Rabelo também, sempre com a gente aqui, Félix Júnior, todos que participam. Se eu não falei seu nome, me cobre, hein? Fala no próximo programa. Eu vou encerrar com ela. E tem dia que essa música não sai da minha cabeça, gente. A voz dela não sai da cabeça. Não sei você, mas comigo tá acontecendo isso. Mariana Fagundes. Eu tô ficando louca, ela tá cantando por aí. Presta atenção na letra. Tchau, boa viagem para você. Cuidado usando o cinto de segurança em ônibus. Atenção, motorista. Faz o checklist direito. Veja se todos os itens estão funcionando no ônibus. Tchau. Pensei em tudo que me fez e fui para um bar, bebi até cair. Vem! Se é para morrer, que eu morra de cachaça. Se é para sofrer, que eu sofra de ressaca. Não de amores por você. E você vê se para de fazer pirraça. Você vem me provocando e eu correndo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca.